chance de rolar um lance pra gente curtir. Tudo muito ali ao nosso alcance. Quem sabe um romance querendo surgir. Bela conquista pra você e eu. Eu que agora já não sou mais triste. O amor existe, tudo aconteceu. O amor existe, tudo enfim aconteceu. Aconteceu aquilo que não se esperava. O cupido ali está. Aconteceu, o amor existe.